tremam os montes, bramem as águas, do céu caia fogo da presença do Senhor. Tremam os montes, bramem as águas, do céu caia fogo na presença do Senhor. Na presença.